Pessoal. Yeah, esse é o Skit e tal. Estamos aqui no estúdio, são 22 horas. Deixa ver. 22 e 35 minutos. E yeah, acabamos de gravar umas músicas. Um sábado. É yeah, um sábado básico. Exato. Depois do Réveillon. Yeah. Pra graças a Deus estamos aqui. Já me falei isso, mano. Yeah, mas é pá, o RJ não quer falar, yeah, mas é pá, nós queremos agradecer aí o pessoal todo que participou, que veio gravar, aí o Filho de Deus, o Fabes, a Anitta, a Marisa, Iola, yeah. É para muita gente, também falar todos, vocês vão ouvir as músicas e depois yeah, vão curtir. Yeah, então, é pá, temos a nossa página no Facebook, yeah, Exortadores de Cristo. É só acessarem. Yeah, se alguém quiser contactar-nos, pode acessar aí no Facebook EC Lines BNR. Yeah, teu nome aí, mano. Yeah. RJ a falar, meu nome no Facebook é Almeida Rijoso RJ Exortador. Qualquer coisa, nós estamos sempre disponíveis ao serviço do trono. Não tem sido fácil o trabalho, já lá se vão 6 anos. De carreira e nos lembramos muito bem daqueles tempos que ainda não tínhamos estúdio e também saímos a essa hora, mas graças a Deus temos o nosso estúdio e podemos gravar para a honra e glória do nosso Deus. Então nós esperamos que ao teres essa mixtape, ouças ela, meditas nela, reflitas nela e que todas as mensagens que ali foram passadas possam servir de guia para que todos nós possamos alcançar o trono celestial. Yeah. E exortadores, exortadores. Ah, e esse nome exortadores, para quem não sabe, significa admoestar, repreender e aconselhar. E ele está baseado em Hebreus 3:13. Yeah, era essa cena, pessoal. Pô. Yeah, espero que estejam a gostar da mixtape. Tem muito trabalho aí. Yeah, e quem sabe, yeah, se Deus permitir, o álbum também está a caminho. É. O álbum já vão comprar, não vai estar só free download. Yeah, e quem sabe uma outra mixtape também, mano, se Deus permitir. E yeah, One for Shiva e C. Yeah. Incomparável Deus, One. Yeah. Ah, e sem esquecer também de agradecer profundamente a Arlette, ao Cajor, ao Celder, a Valdirene, a Anitta, já falamos, a Marisa, a Esmeralda, Perseverantes, ao Bless, yeah, aí aos Filhos da Graça, ao Trane, a Marisa, Deus vai vos recompensar. Grande amor, grande amor.